con fuego graudo, asado y milonga. Le paso una sombra goberna volteada. Se acende una brasa, a gracia da ripa, y un cuera que grita, saluda hinchada. A charla se agranda la volta del fuego. A gaita en un solo acorda un rincón. Arco una mano, anda vuelta y vuelta, o asador con amor en la costa del río. A voz que se corta, no trago que cruda. Vinho que abusa, do vinho adoçado, se aparta do assado, arrastando alpargatas, evitas mochante a um sereno balseado. O ajudante vaqueiro puxou de vereda, do braseiro de arruína, mesclado de angico, fez um pecadinho de uma manta de peito e assim do seu jeito serviu despacito. Ceia pronta para rija, os gaúchos se acheram. Ei, ajeita os pelegos numa banca por trás. A salmoura num tarro que tempera a pecuária. E entre canto e guitarra se afronta o assado. A voz que se corta no trago que cruza, o índio que abusa, do vinho adoçado, se aparta do assado, arrastando alpargatas e invitas mochate a um sereno balseado. O ajudante vaqueano puxou de vereda, do braseiro de arueda, mesclado de angico, fez um picadinho do amanta de peito e assim do seu jeito serviu despacito. Ceia pronta para rija, os gaúchos se acheram. Ei, ajeita os pelegos numa banca pro trago. A salmoura num tarro que tempera a pecuária. E entre canto e guitarra se apronta o assado. E entre canto e guitarra se apronta o assado. Entre canto e guitarra se apronta o assado.